Na copa de meu chapéu tem cravo e tem rosa. Na copa de meu chapéu tem cravo e tem rosa. Tem loura bonita e tem morena charmosa. Tem loura bonita e tem morena charmosa. Na copa de